na Night, Gustavo Lima, a primeiríssima mais tocada da semana, que beleza. Passou também na segunda posição Israel Novaes, Ah, Se Meu Dinheiro Desce. E a terceira mais tocada, Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. E assim nós fechamos o Central do Sertanejo nessa sexta-feira. Desejo a você um bom fim de semana, tudo de bom, muita paz, muita saúde para todo mundo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Olha, segunda-feira tem mais Central do Sertanejo e a gente se encontra. Valeu, grande abraço, gente. Bom fim de semana. Central do Sertanejo.